olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer os beijos dela. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. Até salvei o seu contrato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, ou me perdoa pro te machucar. Até salvei o seu contrato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu. Meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer os beijos dela. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. Até salvei o seu contato com amor, te amar. Foi covardia minha, ou me perdoa pro te machucar. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar.